Alô, amor, o teu pivete tá sofrendo, por favor, desbloqueia logo esse teu celular, porque seu Zé já tá aqui querendo fechar o bar. Ô, seu Zé, por favor, me ajude aí, pode descer mais um aqui. Amanhã de manhã cedinho eu passo pra pagar. Não fecha não, porque tô usando seu Wi-Fi também. Até agora a vozinha não respondeu, e o jeito que tem é tu sentar e beber. Mas eu, alô amor, o teu pivete tá sofrendo, por favor, desbloqueia logo esse teu celular, porque seu Zé já tá aqui querendo fechar o bar. Alô, amor, o teu pivete tá sofrendo, por favor, desbloqueia logo esse teu celular, porque seu Zé já tá aqui querendo fechar o bar. Seu Zé já tá aqui querendo